no centro da tua vontade e sonhar os sonhos que tu tens pra mim. Ser um sacrifício vivo de verdade, a prova viva que tu és o meu milagre. Eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel. Thank you.